Paz do Senhor, irmãos e irmãs, quero saudá-los em nome de Jesus e hoje compartilhar o provérbio de número 25, outros conselhos do rei Salomão. Antes de mais nada, quero falar sobre oração. Temos compartilhado com você uma maneira, uma forma, um exemplo de disciplina de oração, orando na segunda-feira pela sua vida pessoal, na terça pela família, na quarta pela igreja local, na quinta pela denominação, na sexta por missões ou missão. E no sábado eu sugiro que você faça um dia de louvor a Deus, de gratidão. Aí agradeça por todos esses motivos que você intercedeu, por todas essas pessoas, e você também pode contemplar a criação, louvar pelo céu, pela terra, pelo mar, pelas águas, pelos animais. É um momento especial de louvor. Nesse dia eu recomendo que você não fique intercedendo por motivo algum, salvo alguma situação extraordinária que esteja necessitando. Mas se não houver uma situação extraordinária, separe esse tempo para louvar a Deus, bendizer, agradecer, glorificar. Deus é uma pessoa e ele se agrada que nós tenhamos uma relação amorosa, verdadeira, pessoal com ele, separando um dia não para pedir nada, mas para contemplar as suas maravilhas. Muito bem, lembro você que nós, ainda no relatório, alcançamos 331.351 escutas nesse mês. Depois só vamos ver daqui um mês o que Deus tem operado nas nossas vidas através desse ministério. Muito bem, irmãos, nós vamos agora compartilhar o provérbio de número 25. Ele é um provérbio menor, mas abençoado também, como toda a palavra de Deus. Então vamos ler a devocional que o irmão Everson nos mandou. Ele tentou me ligar, primo, eu depois ligo para você. Hoje passei um dia de muitas dores nos ossos e é a neuropatia diabética, a gente já sabe o que é, está no pacote, mas foi um dia muito difícil, por isso provavelmente eu não ouvi. Mas depois eu entro em contato com você, tá bom? Deus te abençoe, assim como você nos abençoou, nós queremos abençoá-lo também, sua vida, família, ministério, trabalho, tudo que diga respeito à sua vida. Vamos ler então a palavra que você nos enviou. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Nos desejou bênção e nós também desejamos bênção a você, agora e a todos os seus. Vamos ler Provérbios, capítulo 25. Peço perdão aos irmãos, talvez pelo o ritmo aí, o tom da voz, mas é porque as dores estão presentes, mas não impossibilitando de falar. Eu não paro, não conheço essa experiência, graças a Deus, de adorar pela metade, trabalhar pela metade, viver pela metade, amar pela metade. Então, sendo possível, nós vamos compartilhando com você aquilo que Deus nos deu. E hoje, o Provérbio, capítulo 25. Diz assim: esses são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Aqui tem um detalhe histórico interessante. Salomão foi o último rei a governar o reino unificado de Israel. Saul, Davi e Salomão, pela ordem. O primeiro monarca a reinar sobre todo Israel, agora restrito ao reino do sul, logo após a destruição do reino do norte, foi no reinado de Ezequias, aproximadamente entre os anos 715 e 686 a.C., que ocorreu um maravilhoso reavivamento espiritual em todo o território israelita remanescente. O rei Ezequias restaurou o cântico dos hinos ao seu devido lugar, segundo Crônicas 29, 30. Seu profundo interesse, sua palavra e pelos documentos bíblicos escritos por Davi explica o seu apoio a uma compilação dos provérbios de Salomão. Que Deus sempre traga na nossa memória o rei Ezequias e esse grande reavivamento que aconteceu. Versículo 2: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é glória dos majestosos. Aqui tem uma beleza sem igual. Deus reserva para si, irmãos e irmãs, a plenitude do poder e do saber, e recebe toda a glória que é devida, pois o homem não consegue compreender a criação, o universo, nem o modo como Deus governa. O rei e os intelectuais, os majestosos, obtêm glória quando lhes é facultado o dom de conhecer a verdade e governar com justiça. O homem domina o que explica. Que sejamos motivados por esse versículo 2 a fazer como os reis no passado e tentar buscar conhecimento após conhecimento, conhecimento mais conhecimento da glória de Deus, desvendando a glória do seu poder. Aleluia. Versículo 3: a altura do céu, a profundidade da terra, o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias de prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. A expressão hebraica transliterada, tzedakah, justiça, tem o sentido de aquilo que é reto, exato, direito, limpo, honesto, inocente, sem tortuosidade, perversão ou adulteração alguma. É o antônimo do termo avá, perverter. Então, tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Muitos reis mantinham profetas da corte que eram perversos e eles não eram abençoados. Mas outros reis tinham profetas do Senhor e esses eram abençoados. Se eu puder aconselhar você na sua vida e no seu ofício, eu recomendo não cerque-se de pessoas que ficam só bajulando por interesse pessoal. Tira o ímpio da tua presença e o seu trono se firmará na justiça. Líderes de comércio, líderes do serviço público, líderes da igreja em geral, tire o ímpio da presença do rei, ou seja, da presença da liderança, e o trono se firmará com justiça. Versículo 6: Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Alguns já querem ficar lá na frente, no primeiro banco, né? Está perto da autoridade, mas aí chega uma autoridade maior do que a dele e ele é colocado para trás. Então, deixe que a liderança te convide, deixe que a liderança te convide e diga: sobe até aqui, do que você ser humilhado na frente de outras pessoas por ter querido, desejado chegar muito perto dessas lideranças e depois ser colocado para trás. Versículo 8: Não conduzas precipitadamente alguém no tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Isso aqui é muito importante no campo dos nossos relacionamentos. Vamos procurar resolver o problema diretamente com a pessoa envolvida, não revelando qualquer segredo à outra pessoa, não sendo mexeriqueiro, não sendo inconveniente. Vamos procurar resolver as nossas causas diretamente com o próximo, não revelando qualquer segredo à outra pessoa. Devemos agir com calma, com prudência, com sabedoria, mesmo quando temos em nossas mãos os meios de promover a justiça. Não é aconselhável divulgar as atitudes de nossos inimigos sob o risco de cometermos o pecado da difamação, da calúnia, da difamação. Não faça isso. Procure resolver todas as suas questões diretamente com a pessoa envolvida. Versículo 10: Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperarás a tua reputação. Maçãs de ouro com efeitos, enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Como o frescor da neve num dia de ceifa é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu senhor. Aqui, como tem uma questão campesina e nem todos conhecem, vamos observar esse detalhe. Os reis orientais já haviam descoberto o prazer das bebidas refrescantes. Como não costumava nevar nas terras de Israel, nos períodos de colheita, blocos de gelo eram trazidos das montanhas para resfriar as bebidas dos monarcas. Tá bem? Só para você entender o contexto aqui. Uma exceção a isso era o Monte Hermon, mas mesmo assim, não nesse período. Não nesse período da colheita, pelo menos não abundantemente. Versículo 14: Nuvens e ventos, nada de chuva, assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Mais de 1.000 anos se passaram, irmãos e irmãs, até que Judas, irmão de Jesus Cristo e Tiago, fizesse a referência a essa passagem do Antigo Testamento em sua epístola canônica à igreja no Novo Testamento, Judas 12. Até para você saber, esse livro de Judas, pequenininho, né? O livro de Judas, Trata-se da autoria de Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, uma outra informação importante para nós. Versículo 15. Com paciência dobra-se o magistrado e a língua macia pode quebrar ossos. Para lidar com a justiça e seus dignos representantes em todas as instâncias, deve-se agir com muita paciência, perseverança e boas palavras. Não podemos ser de modo algum impacientes, agitados ou com palavras duras, de modo algum. Para nós lidarmos com a questão da justiça de modo geral, nas mais diferentes instâncias, nós precisamos agir com muita paciência, perseverança e boas palavras. Versículo 16. Encontraste mel? Come o suficiente? Aliás, é uma pergunta. Encontraste mel? Come o suficiente para que não fique enjoado e vomites. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha te odiar. Tem gente inconveniente, né, irmãos, irmãs? Tem gente que não sai da casa de uma outra pessoa, não tem aquele bom senso, até de visitar bastante quando há uma amizade, mas saber também se retirar. Então o texto diz aqui: teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha te odiar. Não precisamos ser tão raros assim. A Bíblia fala: não seja raro, era um contexto particular. Não precisa ser tão raro assim, podemos estar na casa de um amigo, mas da mesma maneira que nós vamos à casa do amigo, da amiga, da família, nós precisamos saber sair também, porque senão a pessoa fica enjoada e cria uma animosidade com você. Versículo 18. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda, é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. O que é isso? Esse dito sapiencial, queridos irmãos, era também aplicado aos vizinhos pagãos. Por exemplo, depender do Egito é o mesmo que apoiar-se numa cana rachada, não apenas pela fragilidade de sua sustentação, mas também pelo risco de ferir a mão ao se firmar sobre uma ponta lascada. Então, aqui é um conselho, né? Mais um conselho que nós temos: cuidado para não confiar no traidor no dia da aflição. Você deve estar pensando em Judas. Será que Jesus estava confiando nele? Não. Jesus já havia dito aos discípulos que um o trairia e não estava confiando nele. Já sabia que isso iria acontecer, então não depositava sua confiança nele. Claro que, como alguém que andou junto 3 anos, sempre há uma tristeza pelo caminho que Judas tomou, mas não que Jesus confiasse no traidor no dia da aflição, que foi o dia da cruz do Calvário. Versículo 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Mais um detalhe histórico. Os exilados hebreus não sentiam a menor motivação para cantar os cânticos de Sião, especialmente para entretenimento, lazer, satisfação, prazer dos seus dominadores. Você vai encontrar isso no Salmo 137, versículo 3 e 4. Como eles poderiam cantar junto ao cativeiro da Babilônia? Como eles poderiam louvar? Não poderiam. Então, como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter que cantar com o coração entristecido. Versículo 21. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha que beleza! Olha que beleza, mais uma vez, quando eu li o texto para compartilhar com vocês, um apontamento daquilo que nós vamos ver em Jesus Cristo, um apontamento cristológico e um apontamento para o Novo Testamento. Aqui já se percebe uma postura diferente em relação ao inimigo. No passado, no início lá da revelação bíblica, era olho por olho, dente por dente. Mas aqui a revelação já começa a se fazer a imagem e a semelhança de Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Observe, irmão, irmã, mais de 1.000 anos, mais de 1.000 anos após a publicação dessa passagem, o apóstolo Paulo usaria o mesmo conceito bíblico para ensinar a jovem florescente Igreja de Cristo a vencer o mal fazendo o bem. Nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Havia um ritual egípcio de expiação de culpa, segundo o culpado se obrigava a caminhar pela cidade com uma bacia de carvões em brasa sobre a cabeça. Sendo assim, essa metáfora, especialmente na época de Salomão, podia ser compreendida perfeitamente. A bondade pode fazer o papel das brasas vivas na consciência de uma pessoa culpada, fazendo que ela se dobre à verdade e abrace a sensatez. São vários textos. Êxodo 23, 4 e 5, 2 Reis, capítulo 6, 21 a 23, 2 Crônicas 28, 15, Provérbios 20, 22. Então, queridos irmãos, essa metáfora ainda aponta para o juízo final. Olha outro apontamento escatológico que nós vemos já aqui em Provérbios, quando o Senhor colocará as derradeiras e intermináveis brasas do arrependimento sobre as cabeças dos ímpios. Salmo 140, versículo 10. Mesmo que o inimigo, o opositor, permaneça hostil e rebelde, agindo o crente com misericórdia e bondade, o Senhor o recompensará. Parte mais linda é essa. Mesmo que o inimigo ou opositor permaneça hostil, tem gente que permanece hostil, permanece rebelde contra Deus, mas o cristão, com misericórdia, com bondade, o Senhor o recompensará. Glória ao nome do Senhor. Versículo 23, caminhando para o finalzinho desse provérbio. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Melhor é viver solitário num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como nós estamos no fim de Provérbios, e como também teve o Dia Internacional da Mulher, mais uma vez eu quero reforçar. É claro que o texto. Vamos lá, devagar. O texto está colocando um acento sobre uma postura errada, briguenta da mulher. Esse é o texto. Provérbios 25. O contexto de Provérbios também coloca o mesmo acento sobre as mulheres. Por quê? Porque nós estamos falando de um período de 3 mil anos atrás. E não precisamos ir muito longe, não. Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, muitos direitos que as mulheres têm hoje e que são obrigação de uma sociedade mais contemporânea, antes não se encontrava. 50 anos, 100 anos, eu não estou falando de tantos mil anos. Então, o texto está falando da mulher, do feminino humano, a mulher briguenta. O contexto também está falando da mulher, porque Provérbios, inspirado em Salomão, que teve muitas mulheres, então faz o acento sobre a mulher briguenta, a mulher rixosa, a mulher com essa característica ou com outra. Então, o texto é esse, o contexto é esse. Ponto. O contexto do Antigo Testamento também é esse, em geral, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Isso posto não significa que nós, depois de 3 mil anos aproximadamente, venhamos a manter uma postura semelhante, deixando só a crítica para a mulher briguenta. Eu repito, 3 mil anos depois, nós podemos olhar para o texto, respeitá-lo, olhar o contexto, respeitá-lo, olhar o contexto do Antigo Testamento e entendê-lo, mas 3 mil anos depois, nós podemos dizer: melhor é viver solitário, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ou você pode dizer: melhor viver solitária, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com um homem briguento. Não tem coisa mais terrível do que uma pessoa briguenta. E nós estamos tendo um número muito grande de assassinatos de mulheres, estamos tendo um número muito grande de assassinatos de crianças, estamos tendo um número muito grande de assassinatos de homens também. É uma coisa terrível que a sociedade vive. Então, melhor é viver solitário, num canto, sob o telhado aqui, né? Um detalhe. Do que repartir a casa com uma mulher briguenta, em primeiro lugar no texto e contexto, mas agora fazendo uma interpretação contemporânea, podemos dizer: melhor é ficar sozinho do que repartir a casa com uma pessoa briguenta. Isso é insuportável, ninguém aguenta, ninguém merece. Então é bom pensar muito antes do seu casamento, pensar muito. E as pessoas já hoje, infelizmente, já se encontram pelo celular e daí já no primeiro encontro já tem uma relação marital, uma relação sexual, e depois acabam vivendo juntos, e 6 meses depois também estão se largando e tendo um filho e depois fica com outro e ou com outra e tem outro filho e depois fica com outro e com outra e o terceiro filho. Então, nós estamos numa sociedade muito complicada. O que importa para nós agora, olhando o versículo 24, é dizer que menos mal, né? O texto fala melhor, né? Melhor é viver solitário. Melhor é viver solitário do que repartir a casa com uma mulher briguenta, com um homem briguento, com uma família briguenta, com pessoas briguentas. Melhor, muito melhor. Versículo 25: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia quando chega de uma terra distante. Oh, coisa gostosa, né? Uma água fresca, está com sede. É uma boa notícia quando chega de uma terra distante. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Opa! Fonte turvada e nascente poluída. Nós não podemos ser assim, não. Justos que se amedrontam na frente do ímpio. Nós não podemos ter esse receio. Temos que manter a firmeza do nosso posicionamento. Respeitando todos os outros, sim, nós respeitamos, mas nós mantemos o nosso posicionamento segundo a palavra do Senhor, segundo o modelo deixado por Jesus Cristo, o Senhor, segundo o poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que ser justos que não se amedrontam na frente do ímpio. Em nome de Jesus, não se amedronte na frente do ímpio, não. Para encerrar, versículo 27 e 28. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Oh, como nós temos visto isso na história da humanidade, né? Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Preste atenção nesse detalhe, nesse comparativo. A expressão hebraica transliterada em kabod, glória ou honra, comunica originalmente a ideia de valor real. Valor real. Algo bem pesado e valioso como ouro puro. Assim, quem busca avidamente a sua própria honra e valor diante dos homens, corre risco do enfado. Como acontece quando se come muito mel. Comeu muito mel, vai ficar enjoado. A pessoa que fica buscando honra, glória, honra, glória, honra, glória das pessoas, vai gerar enfado nas pessoas. As pessoas não vão aguentar. A desonra ou a desvalorização é expressa por meio de um vocábulo calom, que ainda pode significar inutilidade, desprezo, vergonha. Ser avaliado pela sociedade, irmãos, é suportar complexos, angústias, aflições, mas ter o coração pesado, verificado por Deus e achado sem o Espírito Santo, portanto, sem o perdão redentor de Jesus, o Messias, é a condenação final e a separação eterna do Pai. Pior do que qualquer coisa, pior do que uma avaliação da sociedade que te considere inútil, desprezível, vergonhoso, pior do que qualquer coisa é ter um coração sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o perdão redentor de Jesus Cristo. Porque nós vamos ter uma condenação final, a separação eterna do Pai. Quem não estiver em Cristo Jesus vai ser separado eternamente do Pai. A Bíblia diz assim, ó, já está separado. A Bíblia diz: quem crê em Jesus será salvo. Se mantiver a sua fé em Jesus, será salvo. Se não cair da graça, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Então as pessoas já estão vivendo uma vida sem Deus e é uma vida de condenação, uma vida vazia, uma vida oca, uma vida sem sentido, uma vida sem a presença de Deus, sem Jesus como remidor, sem o Espírito Santo. É uma condenação nessa vida já, mas haverá ainda uma condenação final e uma separação eterna do Pai. Você pode conferir em Daniel 5, 27 a 30, Mateus 25, 26 a 30. E para encerrar, o versículo que nós temos para ler, o 28. Último versículo, e depois desejamos bênção para você nesse sábado. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Olha o conselho, que simples e sábio. Uma cidade aberta, sem muralhas, naquela época precisava de muralhas, mais do que hoje. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. A importância do autocontrole, irmãos, do domínio próprio. Cada dia mais, em nossa sociedade pós-moderna, o descontrole emocional revela as angústias, as frustrações, as aflições da humanidade. Esse versículo pode ser assim traduzido literalmente do original hebraico: conservar o espírito dentro dos limites da sensatez bíblica. Conserve o seu espírito dentro dos limites da sensatez bíblica. Conservemos. Começa por mim e para todos nós. E comunica a ideia de uma abstinência autoimposta. Não é uma abstinência que foi imposta por outra pessoa, uma abstinência autoimposta, não apenas em relação aos vícios, à imoralidade, mas às emoções desenfreadas, aos pensamentos sórdidos e negativos de toda espécie. No Novo Testamento, essa capacidade de autocontrole, em grego transliterado, chama enkrateia. Significa manter sob controle. Meu irmão, minha irmã, eu encerro dizendo: mantenha sob controle seu temperamento. Mantenha sob controle seu temperamento. Eu, quando tenho uma dificuldade, estou vendo que estou começando a ficar entristecido, amargurado com alguma situação, eu já corro para minha esposa e peço: ore por mim. E ela ora. E Deus me alivia daquele sentimento mal. Faça isso. Faça isso. Procure alguém, né, se for a sua esposa, esposo, mas se for a outra pessoa também, essa capacidade de autocontrole em crateia é manter sob controle ou dentro dos limites da sabedoria bíblica. É um dom oferecido a todo cristão sincero, como um dos gomos do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 23. O que eu mais desejo para vocês hoje, para todos nós, é que nós mantenhamos o nosso temperamento sob controle, que nós não fiquemos buscando honra e glória, deixemos que Deus nos conceda essa honra no dia da vitória final, que nós mantenhamos uma vida de comunhão com Deus, com paciência. Se for uma questão de justiça, paciência com o magistrado, língua macia, que nós tenhamos uma vida de cuidado com o plantio e a colheita, porque isso reconforta a vida de todos nós. É como o frescor da neve, né? A colheita, o plantio e a colheita. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada irmão e cada irmã, seja extremamente abençoado nesse sábado. Procure resolver as causas que você tem, olha, o conselho, diretamente com a pessoa, não fique espalhando isso, não. Resolve direto com a pessoa, resolva direto com a pessoa, em nome de Jesus. Um conselho para todos os que têm negócios e pessoas da vida pública com quem nós temos falado pelas mensagens, tire o ímpio da presença do seu grupo de apoio aí. Tire esse ímpio, vai fazer mal para toda a sua gestão. Seu trono. Se você tirar esse ímpio, seu trono, seu governo se firmará na justiça. Que os provérbios de Salomão, no capítulo 25 e nos anteriores, sejam uma bênção para a nossa vida e que nós caminhemos em direção à glória de Deus, buscando conhecimento sobre conhecimento, tentando desvendar os mistérios que Deus nos deixou revelados na palavra do Senhor. Dio mysterium homo revelatus, o Deus de mistério que se fez revelado no homem Jesus. Recebamos a bênção da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o bom senso, proveniente do Espírito Santo, bom senso, autocontrole, domínio próprio, proveniente do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.